O valor da espiritualidade. É muito comum um ditado popular que eu acredito que todos conheçam, que diz assim: me digas com quem andas, que te direi quem és. E naturalmente usamos isso para nos referir à conduta de pessoas. Muitas vezes a gente não conhece as pessoas, mas conhece as pessoas que andam com elas. E aí a gente deduz ali, né, que pelas companhias a gente vai mais ou menos imaginar como é que é aquele ser humano. Às vezes o menino, né, a gente olha assim aquele menino andando com pessoas de bem, com boas companhias, a gente diz, ah, é um bom menino, olha as companhias que ele tem. E assim a menina também, né? E pelas companhias que nós escolhemos é que nós somos classificados. Os amigos espirituais, eles têm uma outra forma de nos dizer isso. Ao invés de dizer, me digas com quem andas, que te direis quem és, eles dizem assim, me digas quem és, que te direi com quem tu andas. Né? Porque os espíritos partem de um princípio que nós é que definimos os seres que queremos que nos acompanhem na trajetória terrena. Aqueles que nós queremos que sejam nossos acompanhantes aqui na Terra. Os acompanhantes espirituais, vamos dizer assim. Todos nós temos esses acompanhantes. Sem sombra de dúvidas. Né? Quer nos acreditemos ou não, né? Não importa, nós podemos ser materialistas, espiritualistas, ateus, mas todo mundo tem os acompanhantes espirituais. E a qualidade desses acompanhantes somos nós, os principais responsáveis. Né? Nós é que escolhemos. Paulo de Tarso diz numa das passagens dele assim, nós estamos cercados de uma nuvem de espíritos, todos nós, de testemunhas 24 horas do dia da nossa vida. São palavras de Paulo de Tarso. As testemunhas positivas são aquelas que querem nos ver crescer, que querem nos ver feliz, que querem nos ver evoluir, né? São as companhias positivas. As companhias negativas, como na Terra, nem todo mundo gosta da gente, não é verdade? Tem pessoas que não gostam uma das outras, né? E eu acredito que cada um de nós tem alguém que não gosta da gente. E assim também tem as companhias negativas da espiritualidade, que querem que nós não evolua, que nós estacione, né? Que querem ver a nossa infelicidade. Daí a importância do valor da espiritualidade. O valor da espiritualidade em nossas vidas está ao nosso alcance. E não é tão difícil assim. Claro, não é muito simples. Policiar os nossos pensamentos. Porque a espiritualidade, os espíritos, eles não atuam no nosso corpo físico. Eles atuam na nossa mente. Então, sempre, nós atraímos para nós as companhias pelos nossos pensamentos. A população espiritual do planeta é muito superior, é muito maior do que a população encarnada do planeta. Né? Isto quer dizer que há um número muito grande nos cercando sempre. Né? Porque tem aqueles que estão ali nos dando assistência, não é só para nós, né? E tem aqueles que ficam nos rodeando, que ficam nos cotovelando também. Quem de nós, às vezes, está muito bem, assim, e de repente vem uns pensamentos que a gente fica pensando, meu Deus, de onde é que saiu isso, né? Então, a gente sabe, assim, que também tem as influências bem grandes, negativas, que a gente procura, então, respirar fundo, fazer uma prece para afastar aquelas energias negativas. Que são, muitas vezes, essas intuições que chegam. Desse modo, é impossível a gente, com tantos espíritos, não ter esses acompanhantes espirituais. Aqueles que nos assistem, normalmente eles têm muita afinidade conosco e querem o nosso bem. Aqueles que nos assistem. Eles nos intuem para o bom caminho, eles procuram nos proteger. Até às vezes assim a gente tem aquela intuição, né? Às vezes a gente sai na rua, é acostumada a ir por aqui. Mas hoje eu vou por aqui. É uma intuição espiritual, porque se tu fosse pelo outro lado, poderia te acontecer algo, né? Tudo isso é um valor da espiritualidade, né? O quanto eles nos cuidam. Mas, como eu já falei, quem defende somos nós. A reforma íntima, né? A gente procurar a policiar todos os nossos sentimentos, né? Que a gente vai com certeza ter uma assistência espiritual positiva. A assistência espiritual positiva tem o seu ponto máximo naquele que nós chamamos de anjo guardião, espírito protetor, nosso guia espiritual. Esses anjos guardiões são espíritos que Deus estabeleceu para cuidar de nós aqui na Terra. É a missão que foi incumbida para ele. E todos nós temos. Às vezes até a gente brinca e diz assim, eu acho que o meu protetor é bem forte quando a gente se escapa de algum perigo, alguma coisa, né? O valor da espiritualidade são os nossos guias, então, aqui na Terra. Nossos tutores que nos inspiram, que nos orientam, que nos conduzem, que nos direcionam para o melhor caminho, para o melhor sentimento, que a gente possa anular dentro do nosso coração, né, todos aqueles sentimentos ruins, tirar da nossa mente quando chega assim, aqueles pensamentos ruins, que a gente eleve o pensamento para esse protetor e peça que a gente possa cortar esse laço de sintonia, porque tudo realmente é uma sintonia. O nosso anjo guardião sempre nos dá as boas dicas, né? Nosso protetor espiritual. Ele sempre procura a nos orientar como um irmão mais velho, um irmão muito querido, que quer o nosso bem, como um pai zeloso, amoroso, que se preocupa com os filhos. Assim é o nosso protetor espiritual. E muitas vezes, pelo nosso livre-arbítrio, nós damos muito trabalho para eles. Porque nós desobedecemos, nós ignoramos. Quando os valores espirituais chegam na nossa mente pela intuição. Mas nós queremos seguir o outro caminho. Então, a gente dá muito trabalho para eles, né? Pelas nossas escolhas erradas. Por isso é muito importante vigiai e orai. Vigiai não a vida dos outros, vigiai a nós mesmos. E orar para que nós sejamos sempre protegidos, amparados pela espiritualidade. Que possamos manter em nossa mente, em nossos corações, esta ligação, este laço com o valor espiritual. Que nós possamos estar atento para as intuições do bem que nos chegam através do nosso anjo guardião.